Está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Caríssimos, muito bem-vindos a mais uma emissão do aquecimento verbal, os 28 minutos mais verdes da rádio. Olá! Olá, Laura! Tudo bem? Está tudo bem. Tudo. Estamos aqui sozinhos, não é? É verdade. Hoje é mais uma vez uma tag team. Uma tag team, é isso. Sendo que só a Laura e eu é que estamos cá para vos levar mais uma emissão. O Carlos estará de regresso em princípio na próxima semana. Tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Fazemos votos para isso. Mas, para já, nós temos algumas coisas bastante interessantes para falar. Até com algum tempo ainda, se calhar, que já passou. Sim, eu acho que são, quer dizer, são coisas que, são assuntos que nós vamos sempre falar. Vamos falar outra vez do Trump? Lá está. Aquela pessoa. Nós devíamos começar a ter assim um jinglezinho para o Trump. É verdade. Se bem que isso é dar-lhe muita importância, eu não queria. Isso é uma grande ideia. Oh, já basta a quantidade de vezes que a gente fala disso. Caros ouvintes, o que é que acham? Mas eu acho que é uma boa ideia fazer um jingle sobre não, mas, para Donald Trump. Não, assim, isso é dar-lhe muita importância, não. Não, não quero. Ah, bom, mas acho que falarmos dele, mas isso, lá está. É, também é inevitável, porque as coisas que ele faz... Pelo menos até acabar o mandato, não é? Sim, pelo menos até acabar. Já passaram 100 dias. Já passaram mais de 100 dias. Achei curioso, isto completamente à parte do ambiente, achei curioso a importância que ele deu ao facto de ter aguentado, ou de já terem passado 100 dias desde que ele... Eu não, juro-te, eu não consigo perceber como é que... Eu acho que ele não acreditava mesmo que ele ia ganhar. Foi do género, eu vou-me candidatar, mas eu de certeza que não ganho. Porque uma declaração dessas, tipo, ah, eu aguentei 100 dias. Ele fez um comício, uma espécie de jantar ou almoço ou o que é que foi. Aliás, ele faltou... Ele não foi ao do press... Exatamente, também está a faltar o nome. Ao jantar com a imprensa. Não é press conference, é APA dinner, uma coisa assim. Exatamente. Não interessa. Pela primeira vez em 36 American Press anos. Association... Sim. Não sei o que é dinner. Também está a faltar o nome. Também, pronto, também não interessa. Sim. Mas ele faltou, aquele que o Obama dizia ué piadas e foi muitas um piadas. Bocado, e não sei se já tiveram a oportunidade de ver algumas das piadas que foram ditas nesse jantar. Eu ainda não. Vão ver, porque são coisas do género. Bem, acho que está na altura de falar do elefante que não está na sala. Que não está na sala, que horror. Pronto, isto só para dar um laminé. Vão ver, procurem enfim, no YouTube. Mas vamos à notícia, não é? Vamos à notícia. Antes de falarmos de Donald Trump, vamos falar então da Marcha Mundial do Clima, que decorreu no fim de semana passado. Exatamente. Por isso foi no dia 29 de Abril, uhum. E teve como pano de fundo as políticas do novo presidente dos Estados Unidos, que impedem, ou que pouco contribuem, sim, não é? Sim. Querem mais, contribuem muito pouco para a defesa do clima. Em Portugal, a marcha teve ainda um ponto nacional, por isso reivindicou a paragem do furo de prospeção de petróleo e gás em Algesur e o fim dos contratos para a exploração de hidrocarbonetos em Portugal. Dezenas de associações da sociedade civil e política juntaram-se na subscrição de um manifesto comum e na organização desta marcha que decorreu em Lisboa, no Porto e em Algesur. Sabes que agradou-me bastante o facto da marcha, embora o mote tenha vindo dos Estados Unidos, sim, agradou-me bastante ser algo que se tornou mundial, porque lá está, acaba sempre por acontecer algum, entre aspas, foco nacional. Pois é. Em que as pessoas olham para, ok, estamos a falar deles, mas e nós? O que é que se passa aqui? O que é que se pode mudar aqui? O que é que nós temos direito a exigir? Qual é o nosso dever? Enfim, sem há sempre dúvida uma reflexão voltada para dentro, isso é, sim, bom. Bom, e além disso... vamos voltar então a Donald Trump. Vamos voltar então a Donald. Eu estava a tentar desviar, eu tentei. Porquê? Disto que eu tentei. Porque o Sr. Trump assinou mais um decreto, aliás, ele não faz outra coisa. Ele não sei quantas canetas há de ter. Ele não assina é? Tantos, porque... qualquer dia já nem é notícia. Ou não. Ou não. Infelizmente. Porque se ele assina alguma coisa, é porque algo vai acontecer ou vai começar a acontecer algo. De certeza, daqui a umas décadas eles vão ter num museu tipo todos os decretos que ele assinou, arquivados e numerados, porque é muita coisa. É muita coisa. É demasiado. Bom, continua. Desta vez, Trump autorizou o levantamento de algumas restrições à extração de petróleo nos oceanos Ártico e Atlântico. Não. Que tinham sido impostas por Barack Obama. Já viste que é sempre assim. Obama põe e Trump vai... Mas ele fez... Retirar. Ele vai retirar. Ou tentar. Ele fez toda uma candidatura a dizer que tudo o que Obama fizesse ele ia mandar abaixo. É verdade. Quer dizer, ele só não retirou, entre aspas, só não acabou com aquilo que o Obama fez. Só não retirou aquilo que não conseguiu. Pois foi. Quer dizer, quando foi mesmo impossível. Estas medidas tomadas por Barack Obama já foram em fim de mandato. Foram em dezembro do ano passado. Sim, que nós dissemos... Para as incluir, para as incluir, Obama tinha invocado uma linha obscura de uma lei de 1953 para garantir a proteção de 98% das águas do Ártico controladas pelos norte-americanos. Estava-te a interromper, desculpa. Uma linha obscura. Pronto, ele foi buscar o que tinha, não é? Exatamente. Tal como o Trump também foi buscar o que tinha para levantar essas restrições. Mas eu lembro de nós em dezembro comentarmos que até 20 de janeiro Obama andava a fazer muita coisa. Sim, pois não é? Andava a tentar, entre aspas, barrar ao máximo todas as possíveis medidas que o Trump fizesse. Tanto que eu, por acaso, ainda não voltei a ler nada sobre o Keystone XL, o oleoduto. Sim, sim, que parece que foi logo das primeiras coisas que o Trump fez, foi levantar o impedimento que a empresa tinha para continuar, uma coisa assim. Exatamente. E nunca mais ouviu falar. Repara que quando há protestos, não é? Há sempre muita coisa à volta. Sim. Ou quando alguém defende a preservação. Quando é para continuar a construir, já não acontece nada e não se ouve nada. Eu agora não te consigo dizer ao certo qual é que terá sido o perfil. Eu acho que foi o do New York Times ou o do Washington Post, que eu sigo no Instagram. Naquela parte dos stories, eles tinham uma, entre aspas, reportagem por imagens. Sim. E com fotografias e com testemunhos muito rápidos e muito curtos de... Sim. Algumas pessoas que vão ser afetadas pelo oleoduto, pela construção. Pá, achei brutal porque também é uma forma de usar uma rede social para passar uma informação e para fazer um tipo de reportagem diferente, mas ao mesmo tempo ser informativo. Exatamente, e repara, o Instagram é muito mais focado em imagens e quando estamos a falar de stories são vídeos de 10 segundos no máximo, portanto é mesmo uma... Sim. Informação pequena e enviada concisa mesmo. Mas em relação ao levantamento das restrições no Ártico, eu acho preocupante neste sentido. Todas as outras coisas que ele assinou antes tornam muito preocupantes este levantamento de restrições. Uhum. Porque se fosse isto isolado, se calhar era grave, mas não com o nível de gravidade. Exato. Tendo em conta a política ambiental que o senhor Scott Pruitt tem seguido. Bem, vamos ver como é que isto vai acabar. O que é certo é que, e isto são declarações de Donald Trump na assinatura do novo decreto, ele afirmou que os Estados Unidos foram abençoados com recursos naturais incríveis. Estamos em que século? Mas o governo federal manteve 94% dessas áreas fechadas à exploração e produção, o que priva o país de milhares e milhares de potenciais empregos e milhões de dólares em riqueza. Oh, meu Deus. Representei bem. Tu é que és do teatro. Estive lá. Não? Não? Quase conseguiste. Essa voz sensacionalista foi... Mas foi mais... Ficou quase lá. Mas lá está. Mas... Money, money, money, money, money é o que o senhor vê. Mas, sério, eu não consigo... É por isso que houve uma altura que eu tentava não falar do Trump aqui, porque eu não consigo compreender alguém assim. Assim, o dinheiro não é tudo. Eu já comentei isto com alguns amigos meus e com algumas pessoas que, pá, realmente, falar de Trump é um custo, porque é sempre a mesma coisa, ou não é sempre a mesma coisa, os temas diferem, a mentalidade é que é sempre a mesma, e é inevitável... Mas não... é que aqui, eu acho que não é só uma questão de mentalidade, é assim, porque ele podia ser um homem que tinha aquela mentalidade, tudo muito certo, mas é que ele está numa posição em que ele toma decisões que vão afetar toda a gente, mesmo falando só do país dele, vão afetar os norte-americanos. E ele parece que não tem consciência disso, até porque há certas decisões que ele toma que vão afetar, que supostamente são para o bem da população. Sim. Mas que vão afetar a maioria dela. Pois é. Quer dizer, não faz, é um contrassenso, não faz sentido nenhum. Mas fazer o quê, não é? Quer dizer... No fundo, quem manda... Eu ainda estou para perceber como é que ele foi eleito, porque é assim... Pois, já nem vamos falar disso. Porque a questão é, ele foi eleito e agora temos em França uma possibilidade de alguém louro também ganhar. Sim. Mas pronto, não vamos entrar por aí. Vamos esperar por este fim de semana para ver o resultado. Vamos esperar e acreditar, ter fé na humanidade. Trump assinou o decreto, então e agora? Agora, o Departamento do Interior deverá elaborar um novo plano de desenvolvimento para todas as águas federais ao largo das costas dos Estados Unidos. Mas, segundo a BBC, não é certo que o país vá beneficiar com esta medida, porque os preços mundiais de petróleo caíram nos últimos anos. Eu vi, olha, por acaso reparei nisso, ontem, já não me lembro muito bem, estava a passar em rodapé num canal de notícias que o barril estava a cerca de $50, que é só metade do que estava no início, vamos dizer, no início da crise, vá, 2010, sim, por aí. Sim, sim. Passou dos $100. Quer dizer, e mesmo economicamente não faz sentido as medidas que ele está a tomar. Aliás, nós falámos aqui que a Shell tinha desistido da exploração de petróleo. Quando houve aquela campanha toda da Lego, da Greenpeace sobre a Lego. Com a Lego e a Lego deixou de apoiar a Shell. Mas, no fundo, um dos principais motivos que eles davam para não explorarem petróleo é porque não valia a pena o risco, nem valia a pena a quantidade de petróleo que poderia haver ali, não valia a pena o dinheiro, pronto, para assim dizer, o investimento. Pois. É isso que eu queria dizer. Pois. Não valia a pena o investimento. Mas, pronto, o Sr. Trump acha que há ali muita coisa para aproveitar. Sabes que eu não sei até que ponto é que ele não... Estas medidas também são... Não podes dizer que são populistas, porque ele é a tal palavra infamous, não é? Ele não, sim, é famoso, ele, sim, é infamoso, ele, sim, é famoso pelos piores motivos. É verdade. E ele, eu não sei até que ponto é que estas medidas também não são só para criar um barulho, sem ter noção do que isso vai impactar na vida real. Porque estamos a falar de uma pessoa que eles dizem que nos primeiros 100 dias publicou não sei quantos tweets, quer dizer, a vida dele é o Twitter. Incrível. Como assim? Ele não tem mais nada que fazer. É verdade. A sério? Há vida para lá do Twitter, Sr. Trump. Veja lá isso. Enfim, acho que não, é difícil continuar a falar sobre difícil. O Trump. Eu estou a tentar comentar, estou a tentar manter no tema, mas isto é basicamente, ele voltou a assinar um decreto que... retirou as restrições que Obama tinha colocado. Mais um. E que eram restrições que eram importantes, porque foi, sim, um grande passo que ele acabou por dar, não, sim, é? Sim. Quer dizer, pronto. Dizer o quê? Dizer o quê? Bom, meus amigos, e agora... E agora? Extremamente influenciados pela banda sonora desse filme que é Guardiões da Galáxia. Nada. Fox on the Run, o Suite no aquecimento verbal desta semana. Fiquem por aí. Até já. Fox on the Run. É isso, canta, força. Bom, vamos então para a segunda parte do aquecimento verbal desta semana. Outra notícia que marcou e que era impossível não passarmos ao lado foi a entrada em vigor do novo regime jurídico, ou novo estatuto jurídico dos animais. Uhum. Por isso, voltando um bocadinho atrás, a lei foi aprovada em dezembro de 2016 no Parlamento, foi publicada em Diário da República em março e entrou em vigor no dia 1 de maio. Ok. Os animais deixaram formalmente de ser considerados coisas, entre aspas, sim, e são agora abrangidos por um estatuto, por um novo estatuto jurídico. São então reconhecidos como seres vivos, dotados de sensibilidade e objeto de proteção jurídica. A nova legislação abrange todos os animais, e em especial os de estimação, conferindo a estes direitos e atribuindo aos donos deveres. Desmontando aqui um bocado mais isto, o que é que diz concretamente a lei? Uhum. Por isso, a lei diz que os animais continuam a ser objeto de direito de propriedade. Portanto, podem ter donos. Exatamente, continuam a ser obrigadas, entre aspas, a ter dono. Em caso de divórcio, isto por acaso foi das primeiras coisas que eu vi aí a bombar no Facebook, em caso de divórcio, os animais devem ser confiados a um ou a ambos os cônjuges, considerando os interesses de cada um e dos filhos do casal e também o bem-estar do animal. Se se tratar de uma separação litigiosa, cabe ao juiz decidir, em caso de disputa, com quem ficam os animais. Portanto, acaba por ser uma decisão semelhante à das crianças. Em vez disso ficar... É a guarda. Exatamente. No fundo, sendo tão específico, mas acaba mas por ser... Mas é, acaba por se ser Se as pessoas isso. se entenderem, quer dizer, ótimo. Se não se entenderem... Para algumas pessoas, os animais são os filhos, entre aspas, portanto. É verdade. É o que acaba por acontecer. Em caso de maus-tratos, quem agrida ou mata um animal fica obrigado a indemnizar o seu proprietário ou os indivíduos ou entidades que tenham procedido ao seu socorro pelas despesas em que tenham incorrido para o seu tratamento. Ok, portanto ainda não é criminal ainda. Pronto, mais ou menos, não é? Mais ou menos temos porque temos aquela lei que já criminaliza os maus-tratos aos animais. Exato, mas poderia estar alguma coisa, provavelmente está na legislação uma menção a essa lei, não é? Sim, sim, isto depois há de lá estar misturado, porque leis, amigos, vocês vão nem ver uma lei, reporta o artigo primeiro, dá a linha, não sei o quê, do decreto-lei, tá, tá, tá. É sempre assim. Mas sim, portanto... Quem nunca leu uma lei que atira a primeira peça. Mas então... O que tu estás a dizer basicamente aí é que, para além da lei que já criminalizava, agora também há o acréscimo dos custos que sejam relacionados com... Provavelmente sim. Por último, o roubo de um animal será punido com pena de prisão até 3 anos, ou multa, bem como no caso de apropriação ilegítima de um animal que lhe tenha sido entregue por título não translativo da propriedade. Esta nova legislação resultou dos projetos de lei do PS, PAN, PSD e Bloco de Esquerda, que foram aprovados por unanimidade na Assembleia da República. Pronto, ao menos os animais unem os partidos. Haja alguma coisa! Sabes que nestas questões era muito difícil nenhum partido se chegar à frente. Sim, sim, eu acho que quando são questões assim acabam por ser, entre aspas, mais neutras. Não é uma questão de direita ou esquerda ou centro. Exatamente. É a defesa dos animais. Tenho a dizer que... por acaso achava, quer dizer, não sei até que ponto é que tu viste isso ou selecionaste isso ou não, mas achava que, tendo uma lei que deixa de considerar, uma constituição no caso, deixa de considerar os animais como objetos, que também acrescessem as responsabilidades dos animais que atacam seres humanos. Isso foi um... não retivo isso. Vamos não puxar a polémica isso. Para aqui, para este programa. Mas isso foi uma das questões que eu percebi que teve bastante em discussão também nesta altura, em termos de redes sociais. Na minha opinião, isto é, como dizia esse célebre treinador de futebol, que era o Jaime Pacheco, isto é uma faca de dois legumes. Legumes, sim. Porquê? Vamos lá ver... Porque Eu não sou muito a favor daquilo que se diz que é as raças perigosas ou as raças potencialmente perigosas. Uhum. Tem-se falado muito disso agora, infelizmente, porque foram mais duas crianças foram atacadas por animais. Eu, pessoalmente, adotava cegamente um Rottweiler na boa, na hora. Acho que não tenho problema nenhum. Uhum. Gostava mesmo. E não é para andar à porrada. É, quer dizer, é para eu andar à porrada com o cão, não é para o cão andar à porrada com outros cães. No bom sentido da palavra. Sim. Por isso, essa situação das raças potencialmente perigosas. Mas e perigosas. Mas repara que eu não estou a falar só das raças potencialmente perigosas. O que eu estou a dizer é, concordo, e acho que já devia ter sido feito há mais tempo, o facto dos animais não serem considerados objetos. Especialmente animais de estimação. Sim. Mas acrescendo, considerando isso, também se considera que há mais responsabilidades associadas. Percebes o que eu quero dizer? É um bocado como, se tu permites que uma pessoa de 18 anos conduza, também tens de permitir criminalizá-la por algum crime que ela cometa a conduzir. Sim. Agora, como é... Espera, criminalizá-la por algum crime, ouviste isto? Sim. Mas eu percebi aquilo que querias dizer. Epá, mas... O cão ataca uma pessoa. Vamos prender o cão? Não é nesse sentido que eu estou a dizer. Mas o que eu estava a dizer era, mesmo ainda essa questão das raças perigosas, quer dizer, e se um pássaro te tirar o olho? Agora estou a ir ao extremo. Os meus avós tinham um papagaio que não gostava da minha avó. E quando a minha avó meteu o dedo na gaiola, ele tentava e chegou ainda a picar-lhe o dedo, ficar um golpe profundo mesmo. Sim. Quer dizer, ela não ficou sem dedo, mas se fosse outra pessoa, aquilo ainda dói, não é? Ainda, imagina que tinha de levar pontos e não sei o quê. Agora estou a extrapolar. Estou completamente no mundo dos sonhos. Eu percebo aquilo que tu estás a perguntar. É obviamente que eu acho que nessas situações... Eu não estou à espera que um peixinho dourado salte do aquário para me atacar. Não é isso. Mas... Nunca sabe. Não, mas eu percebo aquilo. Mas o que eu estou a dizer é mais direitos, mais deveres também. Sim. É assim, eu não sei até que ponto é que a lei vai assim tão aprofundadamente também de responsabilizar os animais por aquilo que eles possam fazer. Quer dizer, sim, mas responsabilizar os proprietários. Estamos a dizer que eles podem ser objeto. Eles podem ser objeto de como é que diz ali? Tu meteste mesmo a expressão da lei. Eles podem ser objeto de direito de propriedade. Pronto. Não. Eu volto a trazer isto porque há muitos donos que acham que mesmo assim, olha, eu não tenho culpa, quer dizer, então o animalzinho é que foi para ali. Eu por acaso nesse aspecto, eu acho que não vou dizer que a culpa seja inteiramente do dono ou dos donos, mas têm com certeza uma cota à parte. Por exemplo, imagina esta situação. Também temos de ter a noção que temos de ter a responsabilidade, não é só o animal que ataca, se o animal o ataca é porque se calhar alguém o deixou atacar. Exato. Vamos ver esta situação. Agora, extrapolando novamente, caros ouvintes, vamos divagar um pouco. Lá para fora. Quer dizer, imagina, tá, dois quintais um ao lado do outro. Um quintal tem galinhas e o outro tem um cão. Sim. O cão ataca as galinhas. Sim. Não deveria ser obrigatório o dono do cão pagar, pelo menos, pelas galinhas? Provavelmente. Não, mas isso está aqui. Sim, mas... Em caso de maus-tratos, quem agride ou mata o animal é obrigado a indemnizar o seu não, proprietário. Não, mas quem fizer coisas ao animal, neste caso o animal... O que eu estou a dizer é, um proprietário tem galinhas e outro proprietário tem um cão. O proprietário do cão não devia de indemnizar o proprietário das galinhas por o cão ter comido as galinhas. Sim, eu acho que sim. Pois eu também acho que sim, mas acho que nem sempre acontece. Pronto, mas isso era antigamente, agora não sei. No meu tempo... A ideia que me dá é que... Se calhar quando essas situações aconteciam anteriormente, não havia uma base legal para dizer não, você tem que fazer isso porque está na lei. Sim, este tipo de casos era mais o juiz que decidia, eu acho. Pronto, e agora há uma base um bocadinho mais... uma base um bocadinho mais fundamentada, mais sustentada. Sim, mas pronto, estávamos aqui a divagar, mas... Deixa-me só concluir. Até foi um bom passo. Algumas pessoas têm reagido a esta lei. Nomeadamente ao público, Alexandra Reis Moreira, uma das redatoras do parecer que a Ordem dos Advogados emitiu sobre esta matéria, diz que as alterações legais não são suficientes e que os animais formalmente não são coisas, mas substancialmente não deixam de o ser. Portanto, pois é, ficaram no intermédio, no cinzento, não é? Exatamente, está criado uma base para as pessoas serem criminalizadas para certas situações, mas... Tudo aquilo que nós adoramos na nossa Constituição que... Tanto pode ser constitucional como inconstitucional, a lei é uma questão de interpretação, não é? Quer dizer, mas pessoas, matar alguém é crime, tá? Sim, não. Pronto, não... só para não entrarmos em extremismos aqui. Não, mas olha, acho que esta semana eram notícias que eram curtas, eu acho. Sim. Mas gostei muito da tua companhia durante 28 minutos. Ah, muito obrigado. Tenho a dizer que para mim a notícia da semana é mais a marcha do clima, porque teve realmente um grande impacto e foi uma mobilização a nível mundial. E eu acho que às vezes é preciso haver assim uma ovelha ranhosa, não vou referir nomes, para juntar as pessoas para aquilo que realmente é importante, sabes? Sim, é verdade. Eu, quer dizer, é o que eu acredito, mas é assim, também não é preciso termos um mundo cheio de ovelhas ranhosas. Sim, sim, porque, sim. Porque, coitadas das ovelhas, as ovelhas nem sei se têm ranho, mas pronto, ovelhas, enfim, vocês perceberam o que eu quis dizer. É uma expressão. É uma expressão, exatamente. Não, é porque isto do politicamente correto hoje em dia, não vamos entrar por aí. Não vamos, até porque não temos muito mais tempo, o aquecimento verbal desta semana está mesmo a chegar ao fim. Relembrar a todos os nossos horários, temos que dizer os horários às pessoas. Vá, vamos Portanto, lá. Portanto, passa ao sábado na Rádio Utopia às 10 da manhã e na Rádio Ideias às 2 da tarde. Isto no sábado. Na Rádio Zero passa no domingo às 6h30. Se não puderem ouvir nesta no fim sábado de semana. Ou no domingo, podem ouvir na quarta-feira à 1 da tarde na Rádio Utopia e também na quarta-feira às 2 da tarde na Rádio Ideias. Na Rádio Zero, podem ouvir em repetição, terça-feira, às 10 da manhã. A emissão vai para o blog, todas as segundas-feiras, ali por volta das 8, 9 e meia, algo assim do género. É todas as segundas-feiras até ao Hugo se deitar. Portanto, isto pode ser depois exatamente. Da meia-noite, ou, mas é segunda-feira na mesma. A não ser que eu me esqueça. Às vezes acontece. aquecimentoverbal.blogspot.com e o nosso mail, aquecimentoverbo@gmail.com. E Facebook e tudo, aquecimento verbal, e encontram-nos. Pesquisar não, não há motivos para dizer, não encontro. Mentira. É impossível. É impossível. Felizmente. Impossível. Bom, Laura, muito obrigado. Obrigada, também. E para a semana estamos de volta? Estamos de volta, vamos ver se o Carlos está de volta também, não é? Também. E olhem, uma boa semana. É isso, uma boa semana, pessoal. Tchau.